Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Xbox Team Podcast. Estamos de regresso. Assim, nós tivemos muito tempo sem termos um podcast no nosso site, mas achámos por bem, enquadrados no, na época natalícia, trazer o podcast de volta. Possivelmente só vamos fazer um episódio, só vamos gravar um episódio este ano, mas para o ano pretendemos trazer isto com muito mais regularidade. Com mais gente, com mais colaboradores, com mais membros da comunidade que se destaquem de alguma maneira. E hoje é quase um ensaio geral para aquilo que poderá vir a ser o podcast. Estou presente eu, Pedro Martins, mais conhecido como Gaming Taylor, e faço-me acompanhar do Filipe Rissa, o homem das notícias, mais conhecido como Varzim 05. Exatamente. Há vários temas que podemos abordar. As últimas semanas têm sido um pouco problemáticas para a Microsoft, nomeadamente para a Microsoft em Portugal. Não têm sido semanas muito pacíficas com o lançamento da nova dashboard. Algumas pessoas tiveram problemas, outras pessoas ainda se estão a habituar àquilo que a nova dashboard traz de novo. E nós já temos algum tempo. Eu fiz parte da beta e tal modo já ando há algum tempo a lidar com ela. Também ajuda o facto de eu já ter um Windows Phone 7 há vários meses, e por isso não estranhei o novo estilo Metro, assim designado pela Microsoft, para a nova dashboard, com os tiles que contêm informação dos jogos e de vídeos, dessa treta toda, além do que é essencial à consola. Mas ainda assim, demorei algum tempo, sobretudo a questão das aplicações. Demorei algum tempo a perceber e a tirar algum partido das mesmas, mas no outro espectro da avaliação estão os beacons. Acho muito interessante podermos dizer à comunidade que é que queremos jogar, que é que estamos dispostos a jogar e aonde é que nos faz falta, onde é que nos faz falta jogadores para que a experiência seja mais completa. Esta é a minha opinião. Agora gostava de ouvir o que é que o Borzinho tem a dizer sobre o mesmo. É assim, eu não gosto muito desta dashboard, prefiro muito mais a antiga. Acho que está assim um bocado confusa. Por exemplo, o primeiro problema que tive foi conseguir encontrar, ainda não encontrei, mas não sei se dá para fazer, aquela parte onde temos só os Xbox Live Arcade, a lista toda, Sim, sim, sim, sim. do mais recente ao mais antigo. Sim. Acho que sinto falta disso, porque os jogos de arcade são os que gosto mais e gosto de experimentar e sacar a demonstração. Com a vinda deste novo user interface, temos não temos assim tanto conteúdo como aos outros países, mas veio por surpresa, pelo menos para mim foi surpresa, porque nunca vi mencionado em nenhuma notícia ou sites oficiais da Xbox, que Portugal iria ter o Dailymotion. Não é uma coisa que acho muito útil em si, porque ver vídeos para mim é na net, no Pois, computador. mas deixa-me só. Sabes que o Dailymotion, muita gente prefere o Dailymotion ao YouTube, porque no caso português tenho que preferir porque não tenho outro. Pelo menos por métodos que a Microsoft assim entendeu. Há maneiras de arranjar o YouTube e o pôr a correr numa conta portuguesa, mas não é para aqui chamado. Mas muita gente prefere o Dailymotion porque os filtros que o YouTube tem de temas mais nem mais polémicos, mas que não se enquadram na política que eles têm, percebe? Não vão parar ao YouTube, vão parar ao Dailymotion. Eu sou-te muito sincero, eu não tinha visto em nenhum lado que o Dailymotion ia sair cá. Vi a lista publicada no blog do Major Nelson, e vi o Dailymotion e vi para vários países um bocado fora do que é comum da Microsoft apostar, mas não vi lá Portugal. Olha, aliás, eu soube da existência do Dailymotion em Portugal quando li a notícia que escreveste no site, porque até aí não fazia ideia que isso ia sair cá. Pois, nem eu sabia. Mas pronto, em si o Dailymotion, um canal de vídeo, seja Dailymotion ou YouTube, não sei se existem outros, não acho assim que haja uma grande utilidade. Poderia haver se, por exemplo, estou a jogar um jogo qualquer, tenho uma, tipo, estou a tentar conseguir um achievement, não consigo. Pego e vou ali ao Dailymotion, mas Quero um guia. que eu saiba, acho que ainda não há esse tipo de canais ou de secções que contêm esse conteúdo. Pois não existe sexo, pelo menos no YouTube não existe sexo, mas existem, por exemplo, o pessoal da Rooster Teeth faz Pronto. guias para todos os achievements e mais alguns. Sim, Mas mas sabes pronto, também isso assim, já é no YouTube, já não é no pois Dailymotion, não. eu nunca experimentei, nunca usei, não dei grande utilidade ao Dailymotion porque tenho o YouTube. E sabes que no nosso, pelo menos no meu caso, funciona um bocado assim. Eu não uso Facebook, Twitter, YouTube ou Dailymotion, ou algo que for, no, na consola, porque tenho o computador portátil ao lado da consola. Portanto, eu muitas vezes estou a jogar com o computador no colo, continuo a sessão de jogo e não me dou ao trabalho sequer de procurar na consola. Muitas vezes nem me lembro que existe, pego no computador e faço como sempre fiz. Sim, é Mas muito mais fácil, muito mais intuitivo ir ao computador e buscar lá a informação que se pretende. pois, e sabes que no caso da Xbox 360, há muita gente que eu lembro quando a nova dashboard saiu, toda a gente em, sei lá, em milhares de fóruns havia milhares de tópicos a perguntar quando é que saiu o YouTube, quando é que saiu o YouTube, a falar mal da Microsoft, no caso da Xbox, porque prometeram uma coisa que não saiu quando a dashboard ficou disponível. E se tu reparas bem, pelo menos é o que eu sinto. Falava-se muito e havia uma grande expectativa em relação ao YouTube no, no, na consola antes de estar disponível, porque depois de estar disponível, toda a gente, nunca mais ninguém falou nisso e não houve assim grande feedback a dizer que estava muito bom, que estava muito mal, que não gostava, ou que era muito bom, que era uma grande adição. Ou seja, às vezes as pessoas falam mais na expectativa de verem algo que não têm disponíveis, ficar-lhe. Terem acesso a isso e depois as coisas estarem disponíveis. Quer dizer, passa de moda, é quase como as crianças com os Com os brinquedos de brinquedos. Natal. Por enquanto é novidade depois. Pois. Mas pronto, assim, eu também não. Se tivesse que pôr num prato uma balança a nova dashboard e noutro prato a dashboard antiga, possivelmente também gosto mais da antiga, mas não sei, se calhar é uma questão de hábito e se calhar daqui a meio dúzia de semanas ou de meses, seja lá quando for, com o hábito acabo Ah, por sim. vir a adaptar uma consola. Oh, Sim. e já que estamos a falar de Dailymotions e YouTube e outras coisas que tais, e como eu falei no início do podcast, a Microsoft portuguesa tem andado na boca e nos dedos dos utilizadores, que criou-se uma onda de Protesto. solidariedade, sim, e solidariedade entre os utilizadores no Facebook e no YouTube e não sei quê, e no próprio Xbox em Portugal, ou algumas pessoas insurgirem-se quanto à Microsoft portuguesa. Tens alguma coisa que ainda não tenhas dito nas notícias e que queiras dizer sobre o assunto? Eu acho que têm todo o direito de reclamarem. Claro, se vêm de outros países que têm funcionalidades bastante interessantes até, e no nosso nada, acho normal o pessoal reclamar. Mas Não sei realmente qual será o problema de não termos os conteúdos, mas acho que acontece o mesmo em outros serviços que não o do Xbox Live, por exemplo. Acho que no iTunes há conteúdos que só têm nos Estados Unidos ou que só têm em certos países. Acho que há um bocado um fecho Da marca. de quem regulamenta a entrada de conteúdos em Portugal. Pois é, quer dizer, isso nunca foi muito bem explicado nem pela Microsoft portuguesa, nem por essa suposta identidade ou conjunto de identidades Sim. que regulam a entrada de novos conteúdos em Portugal, mas sim, em princípio, acho que tens toda a razão no que dizes. Quer dizer, eu acho que aquilo funcionou um bocado também como uma onda viral. Criaram um vídeo que foi quase porta estandarte da revolução, não é? Da revolução que houve contra a Microsoft portuguesa. Mas aqui eu acho, e é um pouco um bocado como tu disseste, eu acho que aqui tem que se concordar um pouco com as duas partes. Por um lado, concorda-se com os utilizadores que pagam não sei quanto é que é a anuidade do Live, mas devem andar a rondar os 60 euros, Sim. 50, um pouco mais barato para aqueles que já o mandam vir de fora, através de vários sites. Mas, quer dizer, ao fim e ao cabo, a questão é esta: os utilizadores portugueses pagam tanto ou mais que um espanhol ou um inglês. E se calhar não, têm menos de um terço do que aquilo que eles têm. E, portanto, compreende essa a parte dos jogadores. Mas, por outro lado, também, eu acredito que a Microsoft portuguesa, nas curtas declarações que fez, estava a ser honesta. Se calhar não estava a ser 100% honesta, porque não pode contar a verdade toda, mas estava a Exatamente. ser, foi honesta naquilo que disse. E é como tu dizes, é como disseste e vem, nota-se que adivinha-se que há outros poderes que se levantam por cima da Microsoft portuguesa e que lhe cortam um bocado Sim. as licenças e a entrada de novos produtos cá, novas aplicações neste caso. Mas não sei o que é que se passa. Não sei se o tal movimento que se criou irá ter algum impacto. Não sei, acho que tu escreveste isso em algum lado que eu li. Não sei se foi por causa desses manifestos que à última da hora a Microsoft Portugal resolveu incluir e disponibilizar o Dailymotion, mas Sim. a verdade é esta: quando os jogadores portugueses, neste caso jogadores da Xbox 360, querem alguma coisa, são capazes de se unir e de reivindicar o que é deles, não é? Sim, Porque exatamente. de um dia para o outro. Quer dizer, houveram várias vozes que se insurgiram contra a Microsoft e contra. Porque este lá está, eles também veem um bocado na Microsoft Portugal, o supremo daquilo que lhes é oferecido. E não, será que se calhar não é tanto assim? Se calhar, é como disse há pouco, se calhar há outros poderes e a Microsoft, se calhar até a Microsoft inglesa, penso que seja a principal a nível europeu. Sim. Não me interessa. Continuando na senda dos temas polémicos, nós tivemos, curiosamente fui eu e tu que tivemos a fazer a cobertura dos VGAs, ou os VGA Sim. 2011, para o Xbox em Portugal. E lá está, ultimamente tem sido polémica atrás de polémica. Aquilo começou como mais uma cerimónia de consagração da indústria dos videojogos e acabou com. E é que foi mesmo com milhares de pessoas a utilizarem o Twitter e o Facebook mais uma vez É assim, é sempre a rede social de eleição para. Hoje em dia é por aí que as pessoas se manifestam mais. Mas tu tiveste a ver, eu sei que tu tiveste a ver a Sim. cerimónia em direto, Sim. Perdi algumas partes, mas vi. Perdeste as partes em que estavas a escrever, mas ao fim e ao cabo perguntei o que é que achas da transição de uma cerimónia que era suposto consagrar os vencedores, mostrar novidades que foram faladas e houveram teasers e não sei quê durante mais de uma semana sobre os lançamentos e depois, quer Sim. dizer, isso foi relegado para o segundo plano com a polémica que houve, não é? O que é que Assim, falhou ou o que é que eu aconteceu? não apanhei muito bem essa parte da polémica. Se calhar estava a esperar uma notícia. Não, mas sim. Diz lá. Não, porque a polémica começou e eu acompanhei partes do. Umas pessoas de sites consagrados, não foi. Não foram só anónimos que mostraram a sua raiva, quase. Aquilo aconteceu a partir do momento em que o Charlie Sheen subiu ao palco a apresentar um prémio, depois apareceu o Hulk, e depois houve aquela história já. Daquele moço que criticou os VGA o ano passado Sim, fortemente no YouTube exatamente. e depois foi convidado Sim. para E que foi apresentar um convidado. prémio. Exatamente isso. E se fores a ver com atenção, teve tanto mais protagonismo e tempo da antena do que Sim, o teve. Yamoto, por exemplo. Sim, E esse. foi a partir daí que as pessoas acharam que aquilo era uma versão folclórica que queria colocar. Eu acho que a ideia fundamental é eles quererem transmitir a mensagem que os videojogos chegaram às massas e que toda a gente agora joga, já não há aquela ideia do nerd ou do geek fechado no quarto a jogar e todas as estrelas de Hollywood jogam e têm orgulho nisso. Só quer dizer, ao fim e ao cabo, acabou por cair um bocado no ridículo porque quando dão um minuto ao Miyamoto ou um minuto ao Kojima e outros que nem sequer foram ao palco receber os prémios, apareceu em rodapé, uma nota de rodapé, a dizer que o estúdio ganhou isto, o jogo ganhou este prémio. E foram jogos que ganharam vários prémios. Não estamos a falar sem desprimor nenhum para os jogos indie, mas não estamos a falar de uma categoria de um indie game. Até porque os indie games, através do Minecraft, ganharam um impulso fortíssimo em 2011. Mas foi a partir daí, não é? Quando se dá mais tempo a uma estrela de Hollywood, que neste momento nem sequer já é estrela da série Sim, e se calhar nem jogam, só estão ali para mostrar, Pois, exatamente. marcar presença. Pois, foi isso, foi essa fachada contra quem muita gente se manifestou, porque quem joga mesmo, quem joga a sério, entre aspas, sobretudo neste caso, quem cria jogos para que nós jogos que nos entretêm o resto do ano todo e foram relegados para segundo ou terceiro plano, foram completamente ofuscados por Charlie Sheen e o Hogan, que não se percebe muito bem o que é que ele foi lá fazer sequer. E foi por isso que o pessoal se passou, não admitiram. Mas o que é que tu achas do geral? Nem é tanta polémica. Achas que os prémios foram bem entregues? Houve surpresas? Não houve? É assim, só um dos prémios que não concordei muito, o prémio de melhor multijogador, não, shooter, prémio melhor shooter para Modern Warfare 3. Eu não acho que este jogo tenha inovado muito. Desde o ano passado, O ano passado. ou até mesmo desde Modern Warfare 2, Pois, o ano não inovou passado. muito. E até antes do jogo sair, muitos atribuíram o título de DLC de 60 euros a esse jogo. Enfim, eu acho Não. que deveriam rever mais quem inova e não quem se repete. Pois. Não acho que não faz muito sentido. Pois, tu não achas, quer dizer, achas que o Modern Warfare 3 foi mais um reciclar dos 2 anos anteriores, com o Black Ops e com o Modern Warfare 2? Sim, eu tenho essa ideia. Acho que havia jogos muito mais bem Eu. enquadrados para receber esse prémio. Por exemplo, o Gears of War 3, também é um reciclar de ideias, mas foi inserido naquele jogo muito mais conteúdo, muito mais modos, e foi tudo melhorado. Enfim. Um jogo que estava muito completo, muito completo. Uma campanha, que demora mais do que 5 ou 6 horas comparativamente ao Modern Warfare 3. Enfim, acho que houve ali qualquer coisa que escolheram mal. Mas em relação à longevidade da campanha, este ano esse prémio está mais que atribuído, não é? Eu analisei o Need for Speed The Run e, salvo erro, quando cheguei ao fim do jogo, não. Quando cheguei ao fim da campanha principal, não é? Aquilo, a história, as secções de corrida, os Quick Time Events, quer dizer, tudo o que foi mostrado em milhares de trailers ao longo do ano, eu, quando acabei o jogo, olhei para o relógio com o tempo total, salvo erro, o relógio marcava 2 horas e 15 minutos. Portanto, praticamente gastaram mais tempo nos vídeos a promover o jogo do que no jogo propriamente dito. Ia pôr o Michael Bay a fazer o trailer. Percebe? Exatamente. Isso foi a cereja no topo do bolo, não é? Mas atenção, e não fugindo muito ao tema dos prémios, mas a campanha em si não é má. Quer dizer, tem algumas cenas, algumas secções duvidosas, porque coloca-te a clicar nos botões em determinado tempo. É um bocado, faz lembrar um bocado as cenas de Tower Defense no Assassin's Creed Revelations. Mas a campanha em si até oferece alguns momentos interessantes e que mexem com o jogador, que nota-se aquilo. O problema é que quanto e sobretudo eu comecei a perceber isso quando aquilo, não sei se, mas aquilo tens que passar os Estados Unidos de uma ponta à outra. E É, aquilo, a lista de exatamente. achievements, dizia-te: ganhas um achievement quando concluís a secção, imagina de São Francisco. E eu comecei a jogar determinada secção e passado 10 minutos o achievement apareceu. E depois era um achievement que era. Imagina, começaram com 20 pontos e acabaram com 25 ou com 30. E eu pensei, neste caso a lógica não foi a mais correta, mas pensei, com o aumentar de pontos, a dificuldade ou a duração do que te dá o achievement deve ser maior. Mas não, porque eu comecei a jogar os achievements finais e aquilo continuou a ser 15 minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos. E depois o tempo final foi, enfim, foi 2 horas e pouco, o que é muito pouco, não é? Para um jogo que cá custa 60 ou 70 euros. E enfim, foi uma é tipo, vai lembrar uma surpresa de um ovo Kinder, percebe? Está ali tudo concentrado, só que depois não é muito curto. Mas sim, em relação aos prémios propriamente ditos, é que há bocado estavas a falar e eu concordei. Em relação ao Modern Warfare 3, não sei, eu acabei há pouco tempo o Black Ops. Eu joguei Modern Warfare 2, joguei o Black Ops, mas quase com. Eu acabei o Black Ops quando estava a sair o Modern Warfare 3. E não sei até que ponto é que foi um reciclar de ideias. Não fui eu que analisei o jogo. Mas compreendo, É compreendi assim, assim. é a minha opinião. Sim, claro, claro. São opiniões É que. assim, é um bom jogo, por exemplo, e eu de certeza que não iria fartar ou tão depressa do jogo como alguém que segue a série já há bastante tempo e só joga quase só aquilo, só Call of Duty. E eu já não pego num Call of Duty já há bastante tempo. E eu iria gostar e poderia até passar bastantes horas no multiplayer, porque já num jogo daquilo, eu já não lembro desde quando fui. Talvez desde o Modern Warfare 2, não sei. Sim, é verdade, o multijogador aumenta a vida útil do jogo em muito, mas neste caso concreto estávamos a falar da campanha a solo. E sim, Sim. mas dá para, apesar de nunca ter jogado, eu ouvi pessoas do staff do Xbox em Portugal que analisaram o jogo e não demoraram muito tempo a chegar ao fim. E compreende-se que seja um jogo relativamente curto. É certo que depois podes repetir a campanha em dificuldades mais avançadas e que normalmente dão muito, muito, muita luta e perdes bastante tempo a morrer. Mas sim, e sobretudo o Modern Warfare 3 era um jogo que à partida o prémio estava entregue. Porque, quer dizer, é quase como aqueles Oscars que tu, ok, vai ganhar este filme de certeza porque foi falado, é popular, Ah, muito popular. houve quem não gostasse, mas achei engraçada a parte do T-Bag ao pessoal que foi receber o prémio do Modern Warfare 3. Nós aí discordámos, já falámos sobre isso, porque acho que, opá, sinceramente, o teabagging é humilhante no próprio jogo. Sim. É ainda mais humilhante aí em cima de um palco. Mas compreendo do ponto de vista. E está bem enquadrado, não é? Receber prémio melhor FPS, fazer teabagging, ou quem foi receber o prémio. Quer dizer, se havia prémio para fazer aquilo, era no que foi feito. Mas, foi isto. Os prémios. E aqui por cima, nós tivemos a viver aquilo de uma maneira, quer dizer, era escrever, ver, escrever, ouvir e. Mas é curioso que ainda houve bastante gente a acompanhar as notícias mal elas foram colocadas no site. Quer dizer, houve muita gente a fazer uma noitada também. Sim, valeu a pena. Gostei de ver, por exemplo, nos VGA, o meu jogo preferido do ano, o Bastion, ser bem premiado. Sim. Recebeu o prémio de melhor jogo por download e prémio, se não me engano, de melhor música. Sim, melhor música no jogo. Assim. Eu sim. Foi um jogo que adorei. Acho que os jogos Xbox Live Arcade estão em ascensão. Além de qualidade, também de preço, infelizmente. Pois, a inflação. Mas sim, é curioso falar no Bastion, que também é um jogo que eu adorei. Eu acompanho a produção do jogo, entre aspas, já há muito tempo. Não é pelo jogo em si, que eu não acompanho o processo de produção de todos os jogos, mas um dos membros da equipa, Sei, é sei. o Sei, Greg, sei, sim. que fez parte da GameSpot e na altura era um dos meus ídolos da escrita no, em videojogos. E então, quando ele saiu da GameSpot, eu fui acompanhando o que ele fez e segui. Calhou de acompanhar. Ele foi trabalhar para a equipa que fez o Bastion e acompanhei o trabalho dele, que resultou num jogo que, seja lá porque não interessa se foi feito por ele, se foi escrito por ele, não interessa, mas sim, é um grande jogo, o Xbox Live Arcade, provavelmente o melhor jogo Xbox Live Arcade do ano. E sim, e prova um bocado que este serviço está, como tu disseste, está cada vez melhor. E recomenda-se. E em relação a isso, já que falas nisto, falámos já do próximo tema, que é o Alan Wake American Nightmare, que é Sei. talvez um dos grandes exclusivos Xbox 360 para 2012, pelo menos a avaliar pelo entusiasmo com que foi recebido. E vai ser um jogo Xbox Live Arcade não está marcado, não está confirmado, não está. E penso que não estará pensado um lançamento em disco, tá? Não sei se fará muito sentido, mas é prova disso mesmo. Eu não sei se tu viste o vídeo os vídeos, que já são mais que um, do jogo, e se gostaste do que viste. É assim, eu não joguei o primeiro jogo, infelizmente. Já ouvi que é muito bom jogo, mas passou-me ao lado. Eu, jogos de terror que provocam alguns sustos, costumo evitá-los. Não são muito para mim. Sim. Mas esse, achei curioso foi depois de saber, depois de ter lançado o vídeo. Depois nas primeiras entrevistas à Remedy, revelaram que assim ia ser um jogo virado muito mais para ação, ou seja, mais tiros, menos sustos. Pois é o ideal para ti. Sim, mas mesmo assim não sei. Não, mas olha, eu joguei primeiro, cheguei ao fim do primeiro e fui daqueles que comprou logo a edição de colecionador, que é imitar um livro e não sei o quê, e joguei logo com aquele entusiasmo todo e gostei bastante do jogo. Muita gente criticou, disse que era repetitivo, disse que era isto, que falhava. E sim, falha em algo, não há jogo perfeito, não há jogos perfeitos e o Alan Wake não, nem quer ser um jogo perfeito. Mas eu gostei bastante, e sabes o que é curioso? Porque não me assustei muito. Eu assustei-me bastante, vou ser muito sincero, eu assustei-me bastante, mas assustei-me tanto que nem acabei o jogo. Foi com um jogo, uma série, que saiu para a Xbox original, que se chamava Fatal Frame. Salvo erro. Na Europa chamava-se Project Zero, salvo erro, não tenho certeza, mas sim, chamava-se Fatal Frame, e aquilo, quer dizer, ali não tinha as hipóteses. Mesmo aqueles que dizem que sabem quando é que se vão assustar e os momentos de terror são muito previsíveis, ali não tens hipóteses. Eu meti o jogo na consola, começava e sabia, mais tarde ou mais cedo ia-me assustar a sério. Mas o Alan Wake. Não foi, quer dizer, sim, nota-se um clima tenso e há vários momentos de suspense, mas eu gostei bastante. Estou muito curioso para ver este American Nightmare, até pelo que tu disseste. A Remedy já disse que não quer. Que lá está, talvez até para mudar um bocado a fórmula e inovar, vai dar-lhe um toque mais de ação e menos de suspense e de terror. E estou curioso para ver o que é que vai sair dali, percebes? Porque Por foi acaso um dos meus não é jogos. isto que eu mais espero, mas sei Mas que é um título importante. tens algum jogo, seja Xbox da Arcade, nem interessa, mas tens algum jogo que já tenhas debaixo do olho, ou ainda estás a aproveitar os últimos cartuchos de 2011 e depois é que vais pensar nisso? É assim, Xbox Live Arcade, debaixo do olho. Estou curioso em quanto ao Minecraft. Estou curioso. Já ouvi dizer que é um género de Lego, um jogo de Legos para consolas. Sim. Ah, Incentiva muito à construção, à criatividade dos jogadores e depois dos jogadores mostrar à comunidade o que fizeram, conseguiram conquistar as suas construções que fizeram. Acho isso muito, muito porreiro, fazerem esse tipo de coisas. mas lá está, estás a ver? É mais um jogo que é um dos grandes jogos do PC neste momento. Sim, Já sem dúvida. serviu para o criador do jogo ficar multimilionário, o Notch, como se chama, Exatamente. e é um dos jogos mais esperados para os Xbox 360, e antes já saiu para telefones e não sei o quê, mas a versão Xbox Live Arcade, faz com que muita gente esteja à espera do jogo, e eu incluído, e espero, já que falaste do Minecraft, há um jogo que também é um pouco. É idêntico ao Minecraft, não é bem igual. que se chama Terraria. Ah, conheço, Terraria. conheço, conheço. E também, eu já joguei bastante, Olha, bastante. até Sim. preferia que esse jogo fosse nesse estilo do Terraria do que propriamente do Minecraft, que é em duas dimensões e andas para um lado para o outro. Não tens aquela, como é que é? Não te sentes perdido no jogo. Sim. Eu gostava muito também que o Terraria saísse para Xbox. Acho que é daqueles jogos. E assim, e o Minecraft também, que muita gente, já li várias pessoas que dizem que é um jogo com os gráficos de 1980, mas lá está, esta é a prova que os jogos não vivem só dos gráficos, não é? O jogo vendeu milhões, e ainda na fase beta vendeu milhões, depois passou, agora há meia dúzia de semanas passou finalmente à fase definitiva e continua a vender. E eu acho que muitos desses jogadores que têm uma 360 são capazes de mesmo já ter estourado centenas de horas, como é o caso de alguns na versão PC. Acho muito bem e Sim, provavelmente vou sim. comprar a versão. Por exemplo, Eu. estou a ver, por exemplo, pessoas que fazem aquelas estruturas artísticas, por exemplo, no modo Forge do Halo Reach, que fazem estruturas espetaculares e mesmo lindas. Acho que esse tipo de pessoas, de jogadores, irão comprar esse Minecraft. Incentiva muito Sim. a criatividade, a imaginação. Acho algo diferente do que é habitual no, nos videojogos, onde é só tiros, tiros e mais nada. Exatamente. Aliás, isso é um dos problemas. Não é um problema, é uma das características ultimamente, que é tudo o que é. Repara, parece que há uma percentagem, uma cota de mercado a preencher com FPS. E saem FPS muito bons, saem FPS não tão bons, infelizmente, e depois saem verdadeiras aberrações. Eu já experimentei, fui obrigado a entrar, já experimentei um jogo, por exemplo, Hour of Victory, que é um jogo muito mau mesmo. Não E conheço. fazes bem e continua, que aquilo é mesmo, mesmo mau. Normalmente uma pessoa diz: ah, este jogo é mau. Ah, não. Aquele é provavelmente o pior jogo que já experimentei em dias de vida. Mas lá está. Isto tem o propósito das produtoras. Parece que ultimamente tem ali uma espécie de minador nos FPS. É o género do momento. Tem milhões, e é um bocado para contrariar isso, é como tu disseste, e eu concordo plenamente, que é o lançamento de jogos, neste caso como a Minecraft, que não são nada disso, e permitem-te dar asa à criatividade e passares 100 horas sem fazeres nada de útil, entre aspas, e criares. Eu já vi. Eu nunca joguei Minecraft, porque. Agora que vai sair a versão para a consola, provavelmente não. Vou comprar a versão da 360 e está feito. Mas eu já vi construções que aquilo aparenta ter demorado Ah, muitas muitas horas, horas. muitas Muitas. horas no editor. Não, ele não tem editor. O próprio jogo é um editor. Aliás, o jogo acho que só tem dois modos. Tem um que é de um género de sandbox, que fazes tudo o que queres, crias o que tu quiseres no teu mundo. E tens outro modo que é modo de história, onde completas missões e etc. E vais explorando cavernas e esse tipo de coisas, mas estando assim uns monstrinhos e não sei o quê. E depois, sim, mas lá está, é um jogo que, mesmo no modo história, pelo que me parece, dá para tu enfrentares uma determinada situação de várias maneiras diferentes, e jogas aquilo conforme quiseres. Sim. Acho que são de salutar esse tipo de jogos. Eu não tenho nada contra os FPS e até me divirto bastante com alguns, mas é como tu disseste, tem que haver jogos, infelizmente cada vez menos, mas tem que haver jogos que permitam aos jogadores que não gostam de FPS ou que não gostam tanto de FPS de retirar algum partido com alguma coisa que seja nova, porque se isto continuar assim, quem quiser jogar um bom RPG, ou neste caso, neste ano, até se o Skyrim e a coisa composto, mas sobretudo RPGs japoneses para a Xbox 360, aquilo é um deserto, meu. Eu lembro-me de jogar Lost Odyssey, Infinity and Discovery, Blue Dragon e Enchanted Arms e outros que tais, mas não sai nem um décimo dos jogos dos FPS ocidentais. Aliás, até o Kinect recebeu um FPS, chama-se Blackwater, Ah, sei, sei. e parece estar muito mal. Eu vou, mas agora, para quem estiver a ouvir, eu vou fazer análise ao jogo. Ainda não o recebi, mas quando recebê-lo, muito possivelmente amanhã, e pelo que vi e li, é um jogo que, quer dizer, era o que muita gente esperava de um FPS no Kinect, ou seja, não funciona, ou ainda não funciona, percebes? E aproveitando, já que estamos a falar de Kinect, Kinect em 2012, o que é que achas? Não achas nada? Achas que finalmente será o ano do Kinect, como era para ser 2011? Depende, depende. Se lançarem os títulos que anunciaram que despertaram o interesse dos jogadores, eu acho que sim, poderão ter alguma hipótese. Mas se não estou a ver como é que o Kinect poderá. Não sei, só se for um caso do género da consola da Nintendo, a Wii. Em que jogadores casuais jogam aqueles jogos mais de família e de convívio entre as pessoas. Só se for um caso desses, mas. Mas repara que a Microsoft ultimamente não está dedicada 100% ao Kinect, mas tem apostado forte, e os anúncios para 2012, muitos deles têm a ver com o Kinect. E não achas? Isto é uma É questão. assim, Sim. enquanto ao Kinect, a única hipótese que vejo é os títulos que não são de raiz para o Kinect. Por exemplo, o Mass Effect 3 com comandos de voz. Não sei até quando irá funcionar, mas parece ser interessante. Em vez de estar a carregar nos botões e depois pousar o jogo e mandar algum membro do nosso esquadrão para aquele sítio ou atacar aquele, fazer por voz poderá ser mais rápido ou mais intuitivo, parece ser interessante. E eu acho que a partir daí, desses pequenos testes, não, dos jogos não criados de raiz para o Kinect, a partir daí é que se calhar a Microsoft vai começar a receber esse tipo de interações e aí é que poderá se ver se o Kinect irá funcionar bem na Xbox, irá vender mais, pelo menos. Pois, porque o Kinect vendeu muito bem nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, e depois as vendas, assim, já se previa que as vendas estagnassem, mas entrou mesmo em modo pântano, ou seja, nem para trás nem para a frente. Isso, Mas não, apesar mas disso, vendeu muito bem. Acho que foi o sim. ganhou o E prémio, como é que é, do Guinness, o ah, aparelho eletrónico que vendeu mais rapidamente em não sei quanto tempo. não, não, mas repara, vendeu muito bem com os jogos de lançamento, e depois, quer dizer, houve ali jogos de dança com fartura, alguns jogos para crianças, e o Kinect Sports, e assim, quer dizer, eu para mim, os melhores jogos Kinect são o melhor. pessoalmente, lá está, isto é uma opinião minha, mas para mim o melhor é o Child of Eden. Já ouvi dizer muito bem do Grand Stinger, mas nunca o experimentei, percebes? E para mim, dos que eu joguei, talvez o Child of Eden seja. E até a mecânica do jogo encaixa-se muito bem no sensor de movimentos e funciona bastante bem. Por acaso estou curioso, nunca experimentei ainda esse jogo, mas para mim o melhor jogo ainda é o Dance Central, tanto o primeiro como o segundo. Claro, o segundo tem os seus melhoramentos em relação ao primeiro, mas é muito bom mesmo. Quando jogar com amigos em casa, é uma festa. Pois, mas repara, lá está, saíram esses dois e entre esses dois saíram muitas cópias do mesmo género. Quer dizer, aquilo parecia quase feito, quase decalcado, mas ninguém conseguiu chegar lá como uma Harmonix. Mas tens algum jogo desses já Assim, foram? dos que foram anunciados, gostava de ver mais pormenores. Não tinha que ver o jogo já para 2012, mas mais pormenores, sei lá, mais vídeos, mais informação sobre, por exemplo, o Rise, que vai ser feito pela Crytek. Sim. Acho bastante interessante. Por ser feito por quem produziu o Crysis 2, acho que vai ser interessante ver o que é que eles vão fazer com aquilo. O Diabolical Pitch, por ser feito por Suda51. Sim, o homem que tem uma mente um bocado estranha. Ah, sim, muito estranho. Muito. Mas faz jogos de grande qualidade. Sim, concordo. Fable The Journey. Isso, não sei. Acho que depois de se ver a demo, que depois o Peter Molyneux. Molyneux, Sim. acho que se arrependeu de mostrar aquilo, porque aquilo parecia muito um jogo sobre carris. Enfim, aquilo guia-nos e nós só temos que fazer movimentos e não controlámos a ação. Pois. Mas sabes que o Molyneux normalmente promete mundos e fundos e ele promete uma coisa e depois vai começando a cortar. Ah, afinal isto não vai ser possível, talvez para o próximo. Afinal isto não vai dar ainda neste, se calhar fica para o próximo. E foi assim, quer dizer, toda a gente que jogou o Fable, os três Fable, sem contar com as expansões, os Lost Chapters, mas houve sempre essa dinâmica da Lionhead, que é, este jogo é que vai ser, vamos fazer isto, vamos criar mundos e não sei o quê. E depois apercebe-se que prometeu demais e vai cortando, cortando, cortando. Não estou a dizer que os jogos, o Fable, é uma série má, mas não é aquilo que o Peter Molyneux prometeu quando anunciou o jogo. Portanto, não sei o que ele vai fazer. É natural que se tenha arrependido. A mim não me cativou minimamente a ideia sequer de um Fable em carris, ou seja, em que não controlas a personagem, vais só controlando o que ela faz. Mas, para mim, é curioso que tu mencionaste jogos que completamente diferentes dos meus. Eu, para mim, o trio de jogos que eu escolhi, se forem bem feitos, acho que podem muito bem ser grandes jogos no Kinect. Eu escolhi o Eterno Star Wars, que ainda não viu-se vídeos. Os primeiros. Esse Os primeiros. não, Foi esse não. lá está. Os primeiros. Não, eu estou. Em relação a estes, estou mais curioso do que à espera. Porque viu-se vídeos em que a personagem no ecrã não fazia minimamente o que o jogador supostamente estaria a fazer. Depois a Microsoft acabou por adiar o jogo, não sei até quando. Mas estou curioso. Quer dizer, Star Wars oferece sempre um universo muito, muito rico e com personagens icónicas que toda a gente conhece. E estou curioso para ver o que é que vai ser ali. O outro jogo que eu escolhi foi o Project Draco. Sim. Por acaso também tenho aqui apontado. Sim. Porque, e ultimamente houve uma notícia que disse que os produtores ou alguém relacionado a série com o Panzer Dragoon, com a série Panzer Horta, Dragoon, não é? sim, estão a bordo e estão a dar ideias, o que para mim é ótimo, porque eu gostei muito do Panzer Dragoon Horta. Foi um dos jogos que, quando saiu, colocou a Xbox na boca do mundo. E porque Panzer Dragoon, a série Panzer Dragoon faz lembrar sempre o Panzer Dragoon Saga, que é um RPG, e que eu nunca joguei, infelizmente, e que muito dificilmente irei jogar, a não ser que saia para o Xbox Live Arcade, porque, quer dizer, atinge preços estúpidos no eBay, e pronto, o dinheiro custa ganhar a todos, e eu não posso. Mas, e o outro jogo é o Steel Battalion. O Steel Battalion, para mim, foi um dos grandes jogos de mechs da Xbox original. Eu Mas lembro-me esse é quando aquilo curioso. saiu. Sim, diz. Acho que não é só controlado no Kinect, também é controlado com Não, comando. sim. No início falou-se aquilo. Falou-se, quer dizer, criou-se a ideia que aquilo ia ser apenas controlado no Kinect, mas depois a Microsoft lançou pelo menos um vídeo que eu vi a dizer que não, só controla certas partes do Kinect, outras partes com o comando, e faz algum sentido. E até foi mais por isso que eu passei a estar mais entusiasmado com o jogo, porque o Panzer Dragoon, o Steel Battalion original, quando saiu, aquilo foi colocado à venda com um comando que, além de ser bastante caro, que era muito completo. Aquilo era enorme. E só para teres uma ideia, para controlares o Mac, até tinhas pedais e mais de 50 botões para fazer tudo e mais alguma coisa. E foi mas Era um pensei simulador. e na altura eu pensei, muita gente pensou de certeza que é, como é que eles vão passar do jogo que tem um comando com mais botões para um jogo sem botões nenhum. E entretanto parece que a Microsoft ficou ali pelo meio, vai ser um híbrido entre o Kinect e o comando normal, o que agrada-me, sinceramente, porque gosto muito, gosto bastante de Macs e Steel Battalion, Mech Assault e por aí fora. E pronto, vamos ver o que é que vai sair dali. Se não vai ser mais um flop de características e de vendas, porque gostava, estou curioso para experimentar o jogo. Em relação ao Kinect, ainda em relação ao Kinect, eu acho que a Microsoft está um bocado a tentar, entre aspas, impingir o Kinect a jogos de grande renome. Eu lembrei-me de dois. Um acabei, ainda estou a jogar, que é o Forza 4. Aquilo tem uma secção para Kinect. E tem, inclusive, curiosamente, tem um achievement que só pode ser desbloqueado com o Kinect, o que obriga as pessoas que querem ter 1000 no jogo a terem que ter o acessório ou a irem à casa de um amigo que o tem. E o outro foi o Mass Effect 3, em que se fala. Agora, hoje saiu a notícia que as funcionalidades Kinect e Mass Effect 3 vão ser apresentadas na CES, a última CES em que a Microsoft vai participar com um stand. Sim. Mas pronto, eu acho que, eu não sei qual é a tua opinião, não sei se tens a opinião formada sobre isto, mas dá a impressão que a Microsoft quer, aos poucos, ir impingindo o acessório a pessoas que se calhar não estão para aí viradas. Quem compra Forza 4 se calhar não está na disposição de ser obrigado, entre aspas, se quiser completar os achievements, até que usar o Kinect. Também quem compra Mass Effect 3 depois de ter jogado os dois primeiros muito bem e só com um comando, vai ter funcionalidades Kinect também. Eu não sei se tens a opinião. É assim, eu acho que esse tipo de obrigação que a Microsoft tenta pôr nos grandes títulos que vão sair, do género Mass Effect 3 ou o Ghost Recon Future Soldier, e acho que até quase todos os títulos da Ubisoft da chancela Tom Clancy vão ter toda essa alguma funcionalidade com o Kinect. Isso eu acho que é para aumentar as vendas do aparelho. Pois. Eu acho que é mesmo isso. Não é mais nada. Pois, mas. Pois, lá está, mas lá está. Sim, diz. Mas vai ser interessante ver como é que isso funciona, porque se realmente tiver um grande interesse, este tipo de funcionalidades, além de ser bom para nós jogadores, é bom para a Microsoft que vende mais Kinects. Sim, claro, concordo plenamente. Aliás, eu tenho Kinect e ainda não o vendi. Pronto. Eu ainda acredito que vá tirar o verdadeiro partido do sensor de Sim. movimentos para que saia em 2011. Não sei, já está um Assim, bocado difícil, mas em 2012. o potencial do Kinect depende muito dos criadores, porque se fores reparar, não sei se tens visto, como é que se diz, aquelas pessoas que desbloqueiam lá acho que é o software do Kinect e depois fazem aplicações para o computador. Sim, Por sim. exemplo, foi visto uma pessoa a jogar Skyrim com o Kinect. Eu achei aquilo espetacular. Claro que o controle da personagem não é perfeito, mas tem secções muito, muito interessantes e tem outro tipo de funcionalidades que às vezes aparecem no YouTube. Sim. Acho muito interessante ver esse tipo de coisas. Não é só fazerem jogos que tenham essa obrigação de ter a funcionalidade de Kinect. Pois, eu cheguei a ver, e na altura, pouco depois do Kinect ter chegado ao mercado, uma questão de meses, houve alguém que conseguiu pôr aquilo a correr no Windows e modificou aquilo para correr no Windows, e a partir daí, nota-se, eu pelo menos noto isso, noto, por um lado, noto isso que tu falaste, que há pessoas com um talento enorme para adaptar jogos e fazem um trabalho melhor que muitas produtoras e que são pessoas e que obtêm resultados incríveis e que uma pessoa olha para aquilo e diz não, não, É, nunca porque é que mais não chego ali. fizeram isso no Exatamente. Exatamente. Não, Ah, por porque é que. exemplo, houve uma coisa muito interessante. Não sei se conheces o jogo Riz. É Sim, um jogo de estratégia. da E foi Ubisoft. sempre, e, sim, exatamente. E foi sempre mostrado em trailers. Com duas pessoas, ao recurso de tablets ou de computadores com touchscreen. E pronto, esse jogo faz muito sentido assim, mas quando foi lançado, não houve nenhuma integração com o Kinect. Não, mas é Houve alguém. curioso. Sim, mas é curioso falar nisso. Sim, diz. Sim. Mas é curioso falar nesse caso, porque salvo erro, eu não tenho 100% de certeza, mas tenho 90% de certeza que houve um patch que colocou oficial, não é? Mas colocou o jogo compatível com o PlayStation Move. Eu não sei se foi a opção da Ah, Microsoft. isso Se foi a já não opção da. creio. Foi, mas eu não sei se foi a opção da Microsoft, se foi a opção da própria produtora ou alguma coisa Ah, que se não sei. passou, mas sim, chegou Pronto. a ter. Mas lá está, atenção. Há essa hipótese, mas eu não sei, porque não tenho PlayStation Move, não sei até que ponto é que a integração funcionou bem. É assim, do que eu vi, de quem fez essa adaptação para o Kinect, pareceu-me que funcionava muito melhor do que jogar com comando. Era outra coisa, estás a mexer do género no mapa, a ordenar as tropas e ir para ali ou para lá. Eu acho que concordo contigo. Acho que neste caso os jogos de estratégia podem muito bem vir a tirar partido do Kinect, né? No nosso caso, do Kinect. São novas formas de jogar que não sabemos muito bem como é que funcionam porque nunca tivemos o privilégio ou a hipótese sequer de jogar de outra maneira que não com o comando normal, com o comando tradicional. Por isso eu acho que é uma questão das produtoras começarem a abrir os olhos e se calhar fazia mais sentido lançar um jogo de estratégia para o Kinect ou pelo menos tentar do que partir já para o princípio que o FPS, como falei há bocado, que o FPS vai funcionar no Kinect, quando, pelo que li, o Blackwater é um enorme passo. Eu vi vídeos no YouTube e aquilo, não falando dos gráficos, nem do som, nem da história, nada disso. Apenas concentrado na opção Kinect. E aquilo parece que estás a jogar um jogo e o teu personagem não é que estás a jogar um jogo completamente diferente. Também por aí, estou muito curioso para experimentar porque quero ver até que ponto é que isso funciona ou não funciona melhor na prática. Estou curioso e é como te disse há pouco. Ainda não perdi a esperança no Kinect e espero que pelo menos estes jogos que nós falamos aqui, se estes jogos que falamos aqui forem de sucesso no Kinect, já é meio caminho andado para 2012 ser um ano bastante bom para o acessório. E Sim, sem dúvida. falámos há bocado do Star Wars no Kinect e Ah, agora sim. outro tema relacionado com o Star Wars, que é o MMO Star Wars de The Old Republic, chegou esta semana à PC. Muita gente entrou em delírio, muita gente esperou anos por esta data, e resultou, obviamente, em salas completamente cheias e as pessoas, até jogadores, a terem que esperar mais de uma hora para poderem entrar no mundo. Mas aqui a questão relacionada, fazendo a ponte entre os MMOs e a 360, o que é que tu achas? O que é que te parece a ideia? Finalmente não. Há aqui uma ressalva que eu tenho que fazer. Que é 360, a Xbox 360 já teve um MMO. O Já, jogo já. já teve O o Phantasy Star Final, Universe. exatamente. Fracassou, mas não interessa. Passos foram dados para que isso se tornasse uma realidade. Mas esquecendo esse, porque pronto, infelizmente para a SEGA não vendeu muito. O que é que tu achas da ideia de um destes novos, contemporâneos MMOs virem a ter uma versão para a Xbox 360? Achas que eras capaz de pagar, neste caso, Gold e uma mensalidade para o jogo? Pois, lá está. O principal problema é esse. É a Microsoft e as editoras decidirem-se em relação aos pagamentos. Para já, quanto é que é a subscrição? Depois temos mais a subscrição Gold a pagar. Poderá ser assim um bocado pesado para a carteira de muitos jogadores. Que acho que no World of Warcraft, se não me engano, 3 meses são 60 euros, ou 35, Deve ser não. os 60 € devem ser 12 meses, penso eu. Eu não tenho a Sim, certeza, mas mas vi pronto, um gajo. Sim, no mas há uma. total Sim, é muito. somar as duas coisas. Não sei se as produtoras estão para aí viradas, como se costuma dizer. Mas quer dizer, há essa lacuna nas consolas, não é só na 360, que é os jogadores de PC vão recebendo novos, receberam o Rift, receberam o mais conhecido de todos, o World of Warcraft, agora recebeu este do Star Wars, e as consolas não recebem nada. Não sei até que ponto é que isto mudará, não sei se poderia haver acordos entre a Microsoft e as produtoras para chegarem a um consenso num modo de pagamento mais suave para o jogador, porque acho que já foi provado que role-playing games complicados, se forem bem mapeados para o comando, funcionam bem. Sim, por exemplo, eu não joguei, mas acho que o Halo Wars funcionou bastante bem. E tem bastante botões para controlar a ação do jogo. Porque antes havia um bocado esse mito, ou essa ideia errada, que não, jogos que tenham muitos botões jogos que em que se controla muita coisa, ou que tenha um interface mais complicado, é impossível serem adaptados às consolas, mas Já se provou a ser mentira. Exatamente. Saíram vários jogos que deitam por terra essa ideia. Portanto, é como te disse e é como tu disseste. Acho que a questão no nosso caso é mesmo, em vez de termos que pagar uma coisa, temos que pagar duas para podermos tirar partido do género, não é? Exatamente, porque depois há a manutenção dos servidores, que traz custos às editoras, entre outras coisas. A questão dos achievements ser revista, sei lá, com DLCs a trazer mais achievements ou algo do género, não sei. Porque uma ideia nova numa consola, é um mundo diferente de um jogo que se vê habitualmente ser lançado numa consola, com uma campanha, multijogador e fica por aí. E às vezes com mais DLCs de campanha ou de mapas multijogador, ou etc. Pois, acaba por ser, apesar de tudo, e apesar da consola já ter vários anos no mercado, acaba por ser um território muito pouco explorado pelas produtoras, não é? E por falar em territórios novos e pouco explorados, ou neste caso, muito explorados, jogos, a nova moda. Já não é assim tão nova quanto isso, mas jogos para Android, iOS, Facebook, que estão aí a nascer como cogumelos, como se costuma dizer, todos os dias parece ser um jogo novo, e que têm um sucesso incrível, não? Basta ver um exemplo mais, quer dizer, um expoente máximo de uma nova maneira de jogar. Cityville e tudo o que acaba em Ville, que são para aí 50 jogos já. Basta Farmville. qualquer coisa que acabe em Ville, que vicia milhões de jogadores. As pessoas pensam que aquilo é 100% grátis, mas há ali quase um módulo free to play em que o jogo é grátis, mas depois podes jogar sem pagar nada, mas se quiseres algumas coisas, tens que investir dinheiro como gente grande. Achas que. Há várias perguntas dentro deste tema, mas achas que é um jogo ou é um género que pode vir a ameaçar as consolas como as conhecemos? Ou achas que é um modo de jogo que poderá vir a tomar conta do mercado das consolas? Ou seja, temos na mesma as consolas, mas temos uma nova maneira de abordar os jogos? O que é que Não, achas? não, porque esse tipo de jogos são para um tipo de pessoas diferente, que querem passar do género. 10 minutos a jogar, olha, vou colher a quinta, vou matar uns porcos aqui com os pássaros no Angry Birds. Tipo, querem se divertir, mas um espaço curto de tempo. Enquanto que quem joga uma consola quer passar assim uma longa noitada e jogar os modos multijogador durante muito tempo. São dois mercados diferentes. Eu acho que nunca vão chegar a entrar na Xbox 360. Nunca vão chegar a esse tipo de consolas. Achas que vai ser possível os dois géneros, os dois métodos de jogo conviver e serem felizes para sempre e cada um no seu canto, mas sem interferirem um com o outro, ou seja. É assim, isso é curioso, porque eu lembro-me da Electronic Arts lançar o Dragon Age Legends, acho eu, para o Facebook, e isso desbloqueava uns itens quaisquer para o Dragon Age 2. E acho que a convivência entre os dois géneros de jogos vai ficar por aí. Não, nenhum vai substituir O outro. nenhum vai prevalecer do outro. Os jogos Facebook e iOS e Android são completamente diferentes. Virás para outro tipo de jogadores. Sim. Pois. Quer dizer, não estás a ver as pessoas, os jogadores a trocarem o Gears of War ou Skyrim quer dizer, trocarem esse jogo por 30 jogos iOS a 99 cêntimos ou 1 euro ou quanto é que custa. Mas é curioso que falaste nessa ponte entre os dois mundos e também não esquecer que a Epic Games lançou, já vai no, no, no, na segunda entrada na série, mas lançou, criou e lançou dois capítulos para a saga Infinity Blade, que foi um jogo, não é um jogo de 99 cêntimos, mas foi um jogo mais complexo, com características de jogo de console e PC. É óbvio que não consegue ter a profundidade e a longevidade de um jogo de 60 euros ou de 50 euros. Mas muita gente, eu li muita gente que tem jogos 360, PC, PlayStation 3 e por aí fora, a deixarem de lado um jogo dessas consolas para se dedicarem àquele jogo. E era um jogo no iPhone, no iPod, no jogo para iOS. Sei, sei. Mas acho que esse tipo de jogos não existem muitos. Esse é, Sim, também é como verdade. se, digo eu, pelos dedos na mão, jogos como o Infinity Blade. Sim, realmente não há muitos, E esse tipo de jogos. Podem são comparáveis, acho eu, aos que já existem no Xbox Live Arcade. Quem quer uma coisa mais curta, mais Sim. rápida, vai ao mercado dos jogos do Xbox Live. E, pois, é verdade, ao fim acaba por ser o Infinity Blade, acaba por ser o equivalente, mais ou menos, a um jogo Sim. Xbox Live Arcade. Quer dizer, não há. Achas, como disseste há pouco, que cada mercado vai continuar com No os seus seu caso, clientes, sim. com os seus clientes habituais. Sim, não vai passar daí. Entretanto, olhando aqui para o cronómetro do telefone, do telemóvel, vamos. Quer dizer, podcast, que era para ser uma experiência e um ensaio geral gravado com duas pessoas apenas, vai com 1 hora e 12 minutos. Portanto, se calhar é que melhor. Não é, não é. Se calhar vamos embora, porque isto ainda há aqui alguns temas, mas para não cansar os ouvidos de quem nos ouve, Convém entrar naquela fase de de temas, despedida. sim, e temas menos cáusticos e polémicos. E para esta semana, para esta edição do podcast, a pergunta foi a seguinte: qual é o save ou achievement mais antigo que cada um tem na sua Xbox 360? Neste caso, são só duas pessoas, por isso vai ser fácil coordenar as respostas, mas podes começar a tu, Barzinho, que temos aí um save muito antigo. Tenho, é assim, eu tenho, quando comprei a Xbox 360, não liguei logo ao Xbox Live e por isso tenho saves que já não me lembro quando é que eu joguei, mas o save mais antigo que fiz online, que são os únicos que consigo saber a data, foi do Rockstar Table Tennis e do Gears of War, dois grandes jogos. O Table Tennis, que eu acho que não teve uma a recepção que devia, acho que não teve assim grandes vendas, mas gostei bastante. Uma jogabilidade muito boa, fácil perceber como é que se manda as pancadas para conseguir a vitória sobre o adversário. Bastante completo. Foi dos primeiros jogos que eu tentei fazer os mil de achievement, mas não deu. Começaste logo em grande. Esse jogo não é Não deu. propriamente fácil Não. para desbloquear achievements. Viste ter começado com o Avatar, em que tens 5 minutos já tens 1000, mas começaste logo por o mais difícil. Em relação a mim, eu tenho uma história um pouco mais alargada. O meu primeiro achievement terá sido certamente de PGR3. Eu comprei a consola quando ela saiu em Portugal. Comprei logo e fiz aqueles. Comprei a consola na altura 20 GB de disco. Ainda tive direito a um comando especial extra para controlar as funções MIDI da consola. E comprei, lembro-me perfeitamente, comprei PGR3. E naquela altura, como a consola, a Xbox 360 era novidade. Num espaço de 2 semanas eu comprei o PGR3, troquei pelo Condemned primeiro, que continua a ser, para mim continua a ser um dos grandes jogos da Xbox 360. Aí sim é que te assustas mais que no Alan Wake. E depois acabei por trocar por Camel. Isso foi no, na conta que eu tinha quando comprei a console. Portanto, o achievement ou o save será de um desses 3 jogos, provavelmente PGR3. Nesta conta, primeiro achievement que eu desbloqueei foi, curiosamente, foi do Rockstar Table Tennis também, que é uma coincidência de caraças, mas eu dei-me ao trabalho de ver em que dia que foi. E foi no dia 23 de junho de 2006, ou seja, já lá vão quase 5 anos e meio. Mas eu concordo em tudo o que tu disseste sobre o jogo. Eu lembro que na altura foi um jogo em que o pessoal questionou, como questiona sempre, mas questionou o que é que a Rockstar andava a fazer, porque as pessoas estavam habituadas ao GTA, ao Bully e outros jogos que a Rockstar tinha publicado, não tinha produzido, mas tinha publicado, e depois saíram-se com um jogo de ténis de mesa que foi motivo de anedota para muita gente, mas eu ainda assim joguei-o e gostei bastante. Foi o primeiro achievement que eu desbloqueei nesta conta. Não foi nesta consola, foi na consola antiga. Só que depois, usando a transferência, passou para esta consola e é o achievement mais antigo. Para terminar, filmes, livros, concertos, qualquer coisa cultural e lúdica, fora dos videojogos, que queiras recomendar. Não sei se o que é que tens andado a fazer fora do Xbox em Portugal, mas É assim, não é completamente fora dos videojogos. Eu, como gosto muito de Gears of War, achei curioso existirem livros do jogo e comprei o Astro Fields. Gostei bastante e recomendo a toda a gente. É Mas estás a ler em prequela. Como? inglês? Estás a ler em Sim, inglês? É é em inglês, em exatamente, sim. Porque cá em Portugal isso inglês. acho que nunca vai acontecer, se é traduzido na nossa língua. Conta um bocado do passado de Marcus Fenix, da família de Don, como, não como tudo começou, mas ainda foi muito antes do Emergence Day. Bastante interessante, personagens que marcaram bem a série e aqueles episódios do livro. Fantástico. Quanto a filmes e o resto, Sim. não tenho nada a ver muita coisa. As notícias dos jogos em Portugal arruinam-te o pouco tempo que tens Exatamente, exatamente. Basicamente é isso. É assim, quando tenho tempo, ainda vejo o Big Bang Theory. Esse aí recomendo a toda a gente. Muito bom. Sim, é curiosamente é uma série que toca um bocado nos videojogos, na cultura geek e nerd. A mim surpreendeu, eu também sigo a série, e é que surpreendeu como é que um tema, aí sim, como é que um tema que à partida não era mainstream, mas que muita gente adora, muita gente se ri com aquilo, e os temas andam sempre à volta daquele grupo de desgraçados que são super inteligentes, mas socialmente são, no Uma mínimo, desgraça. são uma desgraça. A minha recomendação, se é assim que se pode chamar, é totalmente fora dos videojogos. O filme REC 2, eu vi primeiro. O primeiro apanhou-me totalmente desprevenido. É um filme de terror. Terror, suspense. Com zombies. Enfim, zombies entre aspas. Quem viu o 2 percebe. Quem não viu o que vai haver. Zombies entre aspas. Mas é um filme muito interessante, é um filme espanhol, não é o tradicional filme americano de terror, mas que não é tão bom como o primeiro. Eu gostei muito mais do primeiro, mas ainda assim o dois consegue te assustar algumas vezes e é interessante. O final é muito bom, eu gostei muito do final. Não estava à espera daquele final e é um filme que na altura, este filme não é propriamente recente, mas vi no TV Cine no outro dia, que deixa a porta aberta ao terceiro. Terceiro, que curiosamente já foi confirmado e até já tem um trailer, mas não, deixou bem a porta aberta para o terceiro e estou muito curioso para ver o que é que vem aí, quando ele chegar, não sei quando é que será o lançamento, mas se gostam de filmes de terror, se gostam de saltar no sofá, e se gostam de zombies e de ambientes claustrofóbicos, deem uma oportunidade ao filme. Se calhar já o viram. Se calhar viram o primeiro, mas vejam o segundo, que vale a pena. E para terminar, que já vocês não sabem quando é que nós estamos a gravar isto, mas já não é propriamente cedo. E aproveitando a época natalícia, nós aproveitamos esta data para gravar podcast mesmo a tempo do Natal e dos presentes e das rabanadas. Fica, quer dizer, não, a pergunta quase óbvia, que é como é que vais passar o Natal, assim? Vou passar em casa com os familiares, coisa habitual. E não. Jogos não vou tocar muito neles, não tenho muito tempo. É, não, não, não, não, Não. é. Mas não há nenhuma tradição familiar que seja fora de normal, como há famílias que Não. Não. É é tudo tudo muito básico, bacalhau. muito certinho. Sim, Mas, quer dizer, nada. estou aqui a falar e até parece que o Natal é uma coisa muito normal, mas não é. É um bocado à semelhança do teu, é passar no um bom bocado com a família, no família próxima. Não é em minha casa, é em casa dos meus avós. O que é bom. Neste caso é porreiro porque eu, meu irmão e meu primo temos uma Nintendo 3DS e vai servir para pormos as corridas de Mario Kart 7 em dia. Que obviamente ganho eu, como não seria para outra coisa. Mas às vezes perco, e quando perco, não estou a brincar. Não sou melhor. O meu irmão dá-me uma tareia em todas as pistas de jogo. Mas assim, como eu perco muitas vezes, quando ganho é motivo de gozo prolongado. Espero que o gozo não estrague o ambiente natalício, mas vai ser assim. Muitos doces, rabanadas, sonhos, filhosos. A loteria, bacalhau cozido, para não fugir à tradição, e vai ser assim. Pois, porque tem que ser, porque eu não gosto muito disso, mas pronto. Sim, ó, tiveste azar com a ementa da tradição. Mas depois no dia 25 comes peru ou outra coisa qualquer. Ixi, tens mais alguma coisa a acrescentar? Acho que chegamos ao fim. Sim, já Já tem bastante Covid. Sim, quem chegar a quem conseguir o podcast merece uma medalha, que diga nos comentários, aliás, usem e abusem nos comentários para dizer o que é que acharam. Nome para o podcast, mas isso há para aí 9 horas atrás. O nome provisório é XTPod, não é propriamente muito original, mas foi que se conseguiu arranjar entre análises e notícias e outras coisas, enfim. Nome provisório, se tiverem um melhor, façam um favor e sugerir nos comentários. E, como disse, usem e abusem daquilo, digam o que é que acharam. O que é que não acharam? E já agora, nós já agora fica a informação. Juntamente com o podcast, nós vamos. Não esquece, eu vou escrever um texto com os temas abordados. Assim, vocês não têm a obrigação de decorar os temas como nós, por isso. Vai ser acompanhado de uma lista. Não é um resumo, com a enumeração dos temas abordados, para que possam também dizer o que é que acham dos temas, se concordam, se não concordam. E basicamente é isso. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Não. Por mim, estamos prontos. Por ti está feito. Está feito e despachado. Então, Exatamente. desejo, não, acho que desejamos todos na equipa. Sim, desejamos todos, todos. Desejamos todos. Os que estão presentes, os que entraram agora para a equipa, que possivelmente vão participar num próximo podcast, para se apresentarem à comunidade, para saberem quem são e o que é que fazem, e alguma informação sobre eles que eles próprios queiram partilhar. Basicamente é isso. Acabamos a desejar a todos um bom Natal. Não sei se pode, não sabemos se o podcast vai regressar antes do ano novo. Se calhar vai, nós como eu disse no início, a nossa ideia não, não, não, é darmos alguma dinâmica a isto, ir gravando mais regularmente. Não sei se será uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, mas provavelmente ainda haverá outra edição antes do ano novo, quando mais não seja uma edição de 5 minutos em que desejamos só boas entradas e vamos embora. E pronto. Está feito. Boas festas a todos. Bom Bom Natal. Natal, bom Muitas Natal. prendas. E pronto, é isso. Até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima, fiquem bem.